Portugal on traffic, go ahead. Good evening. Can we expect, which FID can we expect? Can you confirm it's Puka departure according flight plan? Okay, Portugal on traffic, send by 1 minute, please. Alright. No 4, prossiga. Aqui no box, por favor. É o portão 3. 3, obrigado. Sou Rio 9882. Só um minutinho, eu vou parar a 4. Flight level to Lisbon is 370. Flight level 370, affirmative. Okay. Jet 670 no vetor radar sequenciamento, curva agora à esquerda na proa 010, limite localizador. Nessa proa autorizada descida até o nível de voo 040, web 670. Autorizado nível 040, proa 010, e nessa proa o limite. Limite é o localizador. Informo que a mensagem está ficando entrecortada. A proa 010, descendo ao 40, limite ao lock, é isso? Afirmativo. Obrigado. É. 305 autorizado. localizado 2000 pés, 1013. 2000, 1013, tá, 3305. Localizado ILS, então 3170. Clear to Lisbon, track level 370 via Pozulu 10 until Natal, then up in November 873 until Intol, and then according to your flight plan route. After takeoff, turn left to book a departure, ZIPA transition, squawk 5531, control 109 decimal 8. Copy, I'll clear to Lisboa, for level 370 for Zulu 10 up to Natal, up to November 8, 873 up to Intol. Left turn, Puka, Zipar, 5531 on the squawk in 19 decimal 8, departure frequency of Airport 158. Correct, we're about to ready to push and start. Port of Airport 158. Número 1709643. You are clear to push and start on the report to taxi. Corre 118-3. Boa noite. Boa. E43, vetor sequenciamento, curva agora esquerda na proa 195. Esquerda 195, limite localizador. Esquerda 95, limite ao localizador, 643. Mantiu, continua redução para 1709, desça 2013. 2013, reduzindo, voo no 643. No localizador, está 3305. Autorizado ILS, chame a torre agora, 118-3. Torre agora 18-3, autorizado ILS, obrigado, boa noite, está 3305. Sente autorizado pouso, vento 180 graus, meia dúzia a mais, pista ainda molhada, 3170. Sente do vento, autorizado pouso na pista 10, 3170. Tem 50 agora, 896. 896, vetor para sequenciamento, esquerda na proa 010, limite localizador. Nessa proa autorizado 3013. Ok, esquerda 010, gol 896. Confirma nível para descer? 3000 com 1013. 3000 com 1013, gol 896. 643, esquerda, proa 160, reporte localizador. 1643, 2000 pés, 1013. Esquerda, 160, fazer localizador. 2000 pés, 1013. Volume 1896, reduz a velocidade para 1709. 1709, 1989. Escuta. E 3.60, autorizado Guarulhos, Atalisque 58, decola à direita, saída agora e transição Rosa. Aciona o código 5526 e o controle 19, decimal 8. Positivo conforme para Guarulhos 360, Apiolisque 58, a subida com curva direita, gole, transição Gonza, 5526 transponder, 119.8, controle de saída, o total 9882. Correto, chame para o push acionar. Estamos prontos para o pushback e acionamento 9882. Torre Salvador, Amorante, 3305, a milha do externo, baixo, aí tava. 82, ligue, puxa, chame táxi. Trabalhamos para o táxi. 3305, continue, aproximação, aguardando pista livre. Então, aproximação, guarda pista livre, tá? 3305. 1896, direita, rua 0620, vai ultrapassar o curso localizador, novo limite será magnética de Simbra 130. E aí, direita, 060, vai passar o curso, pelo localizador, novo limite, é magnético 130 de Simbra, bom, 896. Objeto 6701, 5 milhas de separação com 737, gol à frente, complete o ILS, chame a torre 118-3, web 6701. 388, mantendo o 410, 48. Sua loja 26, táxi à direita, Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Direita, Alfa, antes da Juliette na minha escuta, 3170, doutor. Torre, é o Webjet 6701? É a 701, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Aguardo. Agora desce 2000 pés, boa noite, 9,5 limite ao localizador. 3520, aguarde. O 3305, livre pouso, vento 180 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, tá 3305. 3520, Aracaju, 190, vai de cópia. Escuta para cópia, já tá pronto pro push de acionamento aqui no 02. Ok, no 2, tá livre, push acionar no 2, aguardando cópia. Aguardando cópia, autorizado o acionamento para expert, pode parar a tarde. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, descida 2-1-0 para 1-6-0. Autorizado 3000 pés, 1013, reposto localizador. Autorizado via chegada Mari, azul 4062. Autorizado via chegada Mari, reportará no localizador o azul 4062, descida para 3000. Autorizado ILS, chame a torre 118-3. Autorizado ILS, chame 18-3. Boa noite, 9-6, boa noite. Boa. Na minha escuta, chame antes da Juliette. Mantive o seguinte aeronave da companhia, chama antes da Juliette, 3305. 643, vento de 180 graus, 8 nó, livre pouso, pistão 0, pista molhada. 643. Corre, boa noite, chegou 1-8-9-6 no ILS. 8-9-6, sim, a gente continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Vai dando. Chegou à frente, é um 737, 18 milhas, cruzando o nível 120, em descida para 2010. Positivo, então, vai iniciar a redução, azul 406 do céu. Forme a via, chegada Mari. Juliette, 3170, vai entrar na última, à esquerda, na Índia, pro portão 2, ok? Foi liberado pela aeronave que tá no pushback recuo. Gente, vai entrar na Índia pro 02, tá? 3170. Vai, Salvador, total 9832 para o táxi, 3 horas e 50 de autonomia, nossa alternativa o Galeão, 3 a bordo. Vicente, pro táxi aí até antes do pátio 1 e aguarde para continuar na saída. Positivo, livre táxi até a entrada do pátio 1. Via 43, solo aos 30, livre à direita e táxi na minha escuta, Alfa, chame antes da Juliette. Direita Fox, depois Alfa, chame antes da Juliette, vou no 643. A 701, vento de 180 graus, 8 nós, livre pouso, pista 1-0, pista molhada. A 701. Táxi da Juliette, 3305. Márcio, 3305, esquerda, portão meia dúzia. Esquerda, Juliette, portão meia dúzia, tá, 3305. Controle Gol 805, solicita após ETAP, mantém a prova, interceptar o localizador um pouco antes. Uma formação aqui próxima a ETAP. Autorizado, Gol 805, reporte no localizador. Vai reportar no localizador, autorizado, desvio Gol 805. 90, emissão, agressivo, frequência 126, alternando 545 na primeira metade. 701, solo aos 31, táxi à direita, segue a aeronave, está taxiando na Alfa, me escuta, chame antes da Juliette. É, 701, já possui autorização do 3520? Já, só um minutinho, aguarde. Pouso 896, vento 180 graus, 89. Lembrei, pouso pista 10, 896. Total, pode prosseguir agora aí, Juliette, Alfa, teu ponto de espera, chame, pronto para decolagem. Pois tem a via, Juliette, Alfa, ponto de espera, chame, né, espera a decolagem, 9822. Tá pronto para o táxi, tá 3520, com 72 a bordo, autonomia de 3 horas e 11, alterna Recife. O seu táxi vai ser seguindo a aeronave da Total, que está aí passando pela sua direita, até o ponto de espera, chame pronto para decolagem como número 2. Afirmativo, será após a Total, chamará pronto para decolagem como número 2, está no aguardo da autorização 3520. Afirmativo, é para Aracaju 190 autorizado, na Golf 677, decola curva esquerda, a saída vai ser a Fuca, Jame, depois Aracaju, aciona 5530, controle 19.8. Informação azul 4062. 0303, azul. Prato. Aracaju, aciona 5530, controle 198. Após decolagem, curva esquerda pela Golf 677. Você sai da Puca, Jamo e depois Aracaju, ok? Puca, Jamo, Aracaju. Afirmativo, 3520. 896, solo 34, livre à direita na Alfa, até antes da Juliette. Chame para entrada na Juliette. Eu chamaria para ingresso na Juliette, 1896. Juliette, ornamento azul. Quantos pontos de espera está pronto para apoio sem decolagem? O total está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0 com vento de 1-80 graus, 1-0 mais. Pois, Chiva, a linha decola pista 1-0, 9882. No 643, antes da Juliette. 643, esquerda, portão 9. Esquerda 9, 643. ILS, pista 10, Gol 805. 05, autorizado, chame a torre 118-3. 18-3, 805. 01, esquerda, portão 4. Considerada 10, pronto, 3520. E 3520 mantém a posição. Na posição 3520. localizado ali, correção, mantém a posição 3520. Mantendo a posição 3520. Torre Salvador, boa noite. Voo 805, VLS da pista 10, a negativo visual ainda. Ok, ciente, informe quando avistando. Vai informar, avistando o voo 805. Avistou baixado e travado a pista 10, gol 805. Sente livre pouso, vento de 1,80 graus, meia dúzia nós, com a pista ainda molhada. Livre pouso, pista 10, gol 805. Total decola os 37, controle 19, decimal 8. 37, controle 19, 8. Total. Controle total 9882. Decolou, gole gonza na tua escuta. Está cruzado, vai cruzar 2000 pés. Total suba 360 na saída gole transição gonza vigilância. 360 gole gonza na tua vigilância total. Controle confirmado azul 4062, autorizado ILS, pode descer para 2000. Autorizado LS 2013, chame a torre 118-3 azul. 18-3 azul, 406. Alivia para a gole de presente para o total. Autorizado o gole, total. Salvador, boa noite, azul 4062. 4062, continue a aproximação, informe avistando final pista 10. Informará avistando, azul 4062. Alinhar e manter o 3520. Alinhar e manter o 3520. Avistou azul 4062. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 62. 805, solos 41, direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Táxi Alfa, antes da Juliette, vai reportar na sua escuta, 805. Vento de 1,80 graus, 8 nós, livre a decolagem pista 1,0. Decolagem pista 1,0, tá 3,5,2,0. 4062, livre pouso, vento 180 graus, 8 nós, pista molhada. Livre pouso, azul 4062, pista 10. 3520, decolou os 42, controle 19, decimal 8. 19, 8, 3520. Controle Salvador, tá 3520, decolando essa escuta. 520, 190, Puca, transição na Caju. 190, Puca, transição na Caju, 3520. Controle, tá 3520, tá fazendo um desvio à esquerda, proa 025. Sente. Tá aqui definido, é o 612, mas tá ocupado, aguarde. 05. Gentileza, esse 612 aqui é do 805, é, tem um voo estacionado? É o TAN. Ah, mas ainda tá tudo aberto, né? Então vai demorar uns 20 minutos ainda. Ok, Fraero mudou aqui pra portão número 10, ok? Tá livre esquerda, portão 10. Ah, esquerda 10, obrigado. Azul no solo, os 45, táxi via Alfa e Índia, portão 1 na minha escuta. Via Alfa Índia, portão 1 na sua escuta, azul 4062. Cruzando 140, total 9882. Confere 82, chame agora o centro Recife no 288 ou no 3325. Ao centro Recife no 288 3325.